entrando na fornalha pra ser aprovado. Vai entrando na fornalha pra ser aprovado. Vai entrando na fornalha pra ser aprovado. Porque o quarto homem já se encontra do teu lado. Vai.